mundo acordou bem antes de mim. Todo mundo chegou e eu ainda estou dormindo. O trânsito me atrapalhou, eu cheguei atrasado. E o pior que eu sentia, que estava adiantado. O que falta dar errado? O que falta dar errado? O que falta dar errado? Bem na hora que estou acordado. O que falta dar errado? O que falta dar errado? O que falta dar errado? Bem na hora que estou acordado. O mundo acordou bem antes de mim. Todo mundo chegou, eu ainda estou dormindo. O trânsito me atrapalhou, eu cheguei atrasado. E o pior que eu sentia, que eu estava adiantado. O que falta dar errado? O que falta dar errado? Falta dar errado bem na hora que estou acordado. O que falta dar errado? O que falta dar errado? O que falta dar errado bem agora que estou acordado? O que falta dar errado? O que falta dar errado? O que falta dar errado bem na hora que estou acordado? O trânsito me atrapalhou, eu cheguei atrasado. E o pior que eu sentia, que estava adiantado.